que eu gosto, carrego no coração. Inverno ou verão, estou esperando você. É da calcinha que eu gosto, carrego no coração. Inverno ou verão, o meu coração vai ferver. Quero ver qual é. Não fique em casa chorando, por quê? Fique em casa chorando, porque a calcinha preta chegou pra você. É nossa, é nossa, é nossa. Onde tem calcinha eu vou, onde tem calcinha eu vou. Onde tem calcinha preta eu vou, eu vou, eu vou. Onde tem calcinha eu vou, onde tem calcinha eu vou. Onde tem calcinha preta eu vou, eu vou, eu vou. Onde tem calcinha preta eu vou.